pega fogo, boteco. Por que você me trata mal? Se até cachorro gosta de carinho. Não quero ser seu animal, mas faço tudo pra não ficar sozinho. Por que você me trata assim? Indiferente, feito um zero à esquerda. Você só fala que gosta de mim, depois acaba revirando a mesa. Mesmo que você não queira aceitar essa paixão, estou dentro do seu coração. Mesmo que você não queira, posso até rolar no chão, feito um animal lambendo a sua mão. Virei cachorro de madame, pode rir de mim, pode falar o que quiser que eu não tô nem aí. Parece até brincadeira, me põe na coleira, judia de mim. Virei cachorro de madame, pode rir de mim, pode falar o que quiser que eu não tô nem aí. Mesmo que você não queira aceitar essa paixão, estou dentro do seu coração. Mesmo que você não queira, posso até rolar no chão, feito um animal lambendo a sua mão. Virei cachorro de madame, pode rir de mim, pode falar o que quiser que eu não tô nem aí. Parece até brincadeira, me põe na coleira, judia de mim. Virei cachorro de madame, pode rir de mim, pode falar o que quiser que eu não tô nem aí. Virei cachorro de madame, pode rir de mim, pode falar o que quiser que eu não tô nem aí. Parece até brincadeira, me põe na coleira, judia de mim. Virei cachorro de madame, pode rir de mim, pode falar o que quiser que eu não tô nem aí. Porque você me maltrata, não sou vira-lata, tenho pedigree.